November 769, I'm Charlie PFR, take off from the 07, wind 110 degrees, 05 knots. November 769, Charlie, airborne at 45, call 19.8, have a nice flight. 19.8, November 769, Charlie, green. Então, 3265, ciente, aguarde cópia, Galeão 360, informo que a piscina usa 17, ok? Ok, ciente, então 3265, entendido que vai aguardar a liberação da pista 10, aguarde a cópia. Salvador, November 769, Charlie, bom dia. Bom dia, November 769, Charlie, radio contact. Primary maintain flight level 380 on dial departure. On dial departure, climb 380, November 769, Charlie. Cinco, Galeão aprovado, nível 360, rota via Peruísque 50, Videv, Upper November 857, CA Golf Romeo, Upper Zulu 6, Groove, Upper Zulu 4, Toquim. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, pós direto Videv, com curva direita. Transponder 5536, controle 1998. Cheque rádio, por gentileza, informe que eu não estou recebendo. Cinco, informo clareza 1, ok? Cheque equipamento, por gentileza. Cinco, informo clareza 5, prossiga com cotejamento. 32.65, planejamento correto, chame pronto, informe pista 10 liberado. November 769, Chang Charlie. Contact receive center frequency 125.1. Recife 125.1, November 769, Charlie Charlie. Então 3601, confia? Então 3601, São Paulo aprovado nível 360, rota via Pêsulo 16, após conforme rota do plano de voo, decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5537, controle 1 no 9.8. Protejamento correto, chame pronto. Autorizado, por estacionamento chama táxi 3265. Obrigado, puxa o estacionamento, chama táxi 360. Romano Cássio, SAM 3601, PLB 171, autonomia de 3 horas e 75, operando com... Minha 3 horas e 55? Confere. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 3601. Juliette Alfa, chama no ponto de espera, 3601. Validade, SAM 3601, 153 avanços, 4 horas e 55. Prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera, me chama pronto. Juliette Alfa, SAM 3601. Autorita da linha Arte Colapta 10, o vento é de 0,20 graus com 2 nós, são 3, 2 metros. Do tráfego da companhia, Lima, tempista 10, 3601. 365, decolou 09, 119.8 controle. 19.8, boa, 3.8. Controle Salvador, bom dia, tá 32650, daí é o 1950. Tão 3265, contato radar, falou 360, Dael. 360, autoriza, operou de, direto de Dael, tá 3265. Autorizado direto, Leira, tão 3265. Autorizado, operou de Leira, tão 3265. Meia 251, tá autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da Eule e da Krat. Krat intercepta a Upper Zulu 14, Gruff, Upper Zulu 6, Brava Tel Zulu 13 e segue conforme a rota prevista. Aciona 5545 no transponder, 119.8 controle. Correto, correto, chama para o posto no 09. É 01, decolou o Juno 2, 119.8 controle, bom voo. 19.8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Altan 3601, decola da Eoleda, passando 2, seu pé, não se escuta. Altan 3601, contato radar, seu 360, da Eoleda, bridge. Da Eoleda, da 3601. Possivelmente for a Leda da presente, da 3601. Controle USA 3601, possibilidade de voar a Leda da presente. 3601 da presente, autorizado Dial. Direto Dial, da 3601.